Eu quero muita paz, muito amor e dar muita risada, porque a vida é um jogo. Vem. Vai no passinho da risadinha. Pode sorrir e pinar a bundinha. Eu vou continuar, eu vou falar pra tu. Se tu gostou, vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum. Vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum. E pra finalizar, vai chorar no paredão. Vai no passinho da risadinha com o bonecão. Vai no passinho da risadinha, vai no passinho da risadinha. Vai no passinho da risadinha. Pode sorrir e pinar a bundinha. Eu faço assim pra você. Se gostou, dá uma risadinha. Eu vou continuar, eu vou falar pra tu. Se tu gostou, vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum. Vira o bumbum, vira o bumbum. Vira o bumbum, vira o bumbum. E pra finalizar, pra estourar no paredão, faço passinho com a risada do bonecão. Gente, eu não vou dar aula na faculdade hoje. Tá todo mundo liberado, tá? Tá bom? Vem. Vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum. Vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum. Vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum. Vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum. Eu sou palhaço, mas eu sou o dono do circo.